deixa bater no coração. O que fui de amor que vê? Vou buscar pro teu bote com couro e passa dengue. Minha voz é 15 gay, vale de gala, sessão solene, massa B. Só é regalo e cala a sirene do inimigo que se tiver ideia maluca saia. Da frente de um chapada lá manduca na praia. Pro ponto do coração busca berimba. Enfatiza a herança rica igual canto pra mestre Bimba. Mufasas vão ver vitória de Simba. Que leite seja riqueza igual pro povo da aldeia rimba. E as princesas valorizem a beleza que nos dá oriunda. Lindo igual conto de griots que na pique. Serão conto de fadas ou de príncipes. Vivem entre madeira e palpite. O pique merece mais as rainhas com descanso com mamão e farinha que o Bamiri cantou. Que já tá bem mais do que na hora de comer o que a gente plantou. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração, sente. Deixa bater no coração. Eu escrevo letras como um rito de batuque de picada na sala. Qual a diferença entre casa grande e cinza? Como assunto, para não vou buscar o conforto de pantufa. Merecido o inimigo bufa. No meu peito rufa um djembe. Enquanto ele soa o vosso tombo, sigo sentido a eu me libertar nos quilombos. Curar os talhos. Porque a princesa Isabel se não trataram, mas esqueceram minha carteira de trabalho. Capitões do mato eu já não temo. Que dessa vez se vim buscar, vai ficar lá pelo mato mesmo. Duvido que ele aguenta uma picada certeira pra viver e ver o meu filho ser capoeira. Igual besouro, que foi tenente correndo cirola. Sente no peito o amor pelo tambor da crioula. Aí, eu dedico essa a todos os saraus em prol da literatura marginal. Salve Cupiri, Passarau Rap, Projeto Escampo. Todos os outros vocês que fazem acontecer. Todos os eventos em prol do nosso progresso. É nós por nós, da nossa revolução. Então, desliga a TV. Salve Zona Oeste, Vila Borges, João 23, Guaraú, São Jorge, Rio Pequeno, São Remo, Morro do Querosene, Vila Sônia e a todas as quebradas da Zona Oeste, Sul, Leste, Norte, em todos os sentidos. Afinal, nós temos que dar essa ideia nos menores, não é?